Hey, what's up guys, this is Robert Wong, and he's what's up. He's not on. Controle, libera a restrição pelo para o 2745. Pelo 2745? É o 2745, como foi direção de velocidade pelo. Se falar da restrição de velocidade pelo, ajuda o 2745. Grato, 2745. Estabilizado com 344. Pelo 344, chega a torre, vamos lá, 2945. 295 com 344. Thank you. 3795, eu para ver meu passageiro chegou de aero homenagem, autorizado de aero, de aero, que fala da missão de pelo. Eu passo para esse lugar. 2000 pés, o programa 9 graus vai cancelar a missão em pelo e vai chamar essa visada LS, é 2795. Baixo. Sobre pouso, 90, voo 344. Salve de 25, ele vai direito e chame o 219. 219, obrigado, boa noite. Tá 3197, decolagem autorizada, pistola 0, vento no 50 graus, 089. Autorizado decolar, pista 3197. Torre Salvador, azul 2795, final LS. Azul 2795, ao estado, altímetro no zero, no ar, vento no 50 graus, 09 nós, pouso autorizado, pistola zero. Autorizado, pouso sul 2795. 197, decolagem 27, controle 1208. 308, dá 3, 1997. Salvador, boa noite, o DAT 3197. Eu tenho 97, contato radar na decolagem, sobre a via Sérgio Santana, transição Baltimore 340. 340, DAT 3197, se possível, uma colisão fraudulenta. Salvador, boa noite, autoridade. DAT 95, salvo X31, direito 121 decimal 9. Direita 121 decimal 9, 0795. Isso, 1-895, boa noite. noite, tá no avião no 46, está passando de Serra e tem um campo lixo. Tá no avião no 46, tráfego do estado, autorizado pouso, pista no zero, vento no 50 graus, 07 nós. Sim, de livre pouso, tá no avião no 46. Avião 946, solo de 3.000 direito, no 219. 219 direito, senhor. Avião 46. Delta, Colares 38, controle 1208. 308, Delta 3. 4405, decolado 245, chame o controle, 190, deixa o mal de novo. Controle 190, 8 azul, 4405. Controle Salvador, boa noite, azul 4405, comandando pelo Rio 900 pés. 4405, contato radar, subtrô nível 340, via São Bruno. Sobe 340, São Bruno, azul 4405. 438-15, boa noite. Autorizado, alinhar uma T, pista na zero. Alinha uma T, não, na zero, 328. Ontem 043, chame o Recife agora, frequência 125, decimal 1, alternado 128, decimal 35. 2835, foca na primada? 125, decimal 1. 251, 2835, 2043. Autorizando, recolagem, pichão na zero, vento na meia, 0 grau, 0 sétima. Problema de 8, aciona a notificação, veio direto em campo e desça para nível 0, 5 0. Muito obrigado. Tomador, boa noite, está 3-8-5, decolado, São Romano. 3-8-5, contato radar, subiu para nível 3-4-0, via São Romano. 3-4-0, via São Romano, 3-8-5. Direto para o BAD, azul 4405. Direto Leda, obrigado. Oceana 310, boa noite autorizada, linha de decola, pistão na 0, vento na 5, 0 graus, 0 8 mais. Linha de decola, Oceana 310. Oceana 310, decola 252, chame o controle 1-2-0, décima 8, por favor. 2-0-8, obrigado, senhor. Táxi voo 096, está com 176, após 3 horas, Teresina. 1-0-9-6, autorizado táxi, até o ponto de espera da pista 1-0, via Pátio no Índia, no ponto de espera, reporte pronto. Ajuste 1-0-1-9. Via Pátio Índia, pista 1-0, reporta pronto. Ajuste 1-0-1-9, voo 096. Azul 4405, chame de agora, frequência 125.1, alternado 128.35. 125, 1-0-1-2-8-3-5, Azul 4405, da noite. Para 2000, ajuste 1019, informe estabelecido. Cliente, deve para 2000, está autorizado 1019, vai reportar estabilizado azul 4298. Janela 313, boa noite, acione a notificação. Desce para 4010, ajuste 1019. 096, autorizado, ANL do Comar Pistola 0, vento no meio, 0 grau, 05. Decola no 0, voo 096. Na minha 310? Tem que bater pra prova por direto, não, senhor? Boa, deixa na minha 310. Controle, gol 1096, passa 1300. Foi 1096, contato na Dando Colônia, subindo número 370 via Momo. 370 via Momo, o gol 096. Deixar meu 390, foi o sétimo exercício, mantenha a rota e suba e mantenha o nível 310. 310, CLM 310. Autorizado, Galeão, Vetúvio 44, após função de rota, nível 360, decola da 10, primeira curva à direita, segue perfil de saída, São Voo 1, Leda, Dóquilo, aciona 5205, controle 120, décimo 8. Transponder, Voo na 973, afirmo, transponder 5205. Azul 4298, completa aproximação, chama a torre Salvador, 118, décima 95. 118, décima 95, azul 4298. Gol 1096, subiu no seu nível 330. 330, restrito, 19. Salvador, azul 4298, estabilizado, passou, Tuna. Azul 4298, boa noite. Autorizado, pouso, pistão na 0, vento na 5, 0 graus, 07 nós. Pouso, pouso, 4298. Alexandre Maria, confirma a sua alguma subida? Tá com 3.000. Então, o senhor está cruzando agora o 090? 090 com 2.800, 3, de 2.800 a 3.000. Entendi. Estou chegando 6313, informe a razão da descida. Razão 17. Entendi. Eu no 096, forma prática em uma situação de 2 horas e 14 milhas com rumo sul-oeste, cruzando no 105, descida para 4 mil, a 2320 da Avianca. Sete, boa. 09. Chegando no 3, forma prática de 11 horas, 3 milhas com rumo noroeste, cruzando no 115 e subida para 370. A 1237, 800 da Gol. 21, chegando na metade do Olha, hoje, 6313, um 3, seria possível irmarmos Duna? Obrigado, Duna, hoje, 6313, deixa para 2003, informe e estabilizar na final do ILS X-Ray. Gente, Duna, deixa no mesmo lugar, só mais estabilizado, 6313, um 3. Agora frequência 125.45, alternado 126.85. 2545, alternado 225, obrigado, boa noite. 4298, Charlie 04, número direito na minha escuta, autorizado o táxi lento de Alfa, manterá antes da Juliette, aguardando liberação do 23. Juliette na sua escuta via Alfa, manterá antes da Juliette, 4298. Dourado, Electric Trip, Sono 0 Vista, Ocean 313. Chama 3, completa final, Ocean 3, Salvador 118, 295. 295, 6313. Salvador, Ocean 613, estabilizado, Electric Trip, está com 0. Oxalé 313, boa noite, autorizado, pouso, puxão 1-0, vento no 5, 0 grau, 08 mais. Pouso autorizado, atacando no 0, Oxalé 613, 1-0. Com 3 horas e 37, barulho. Sono 973, autorizado, táxi até o ponto de espera da pista mais 0 VM, já no ponto de espera, reporte pronto. Ajuste na 019. 019 na ajuste, cruzada pronto, ponto de espera, bom, 973. Ajuste 4298, autorizado, Juliette, portão 3, atente ao bom e texano. Juliette, para portão 3, está portão 4298. Oxalé 613, Solos 1-1, na minha escuta, libera direito, está autorizado, táxi de Alfa, Juliette, portão 2. Alfa, Juliette, na escuta, portão 02, Oxalé 613. No 973, autorizado, alinhado, decolar, pistão na 0, vento na 5, 0 graus, 07 nós. Livre alinhado e decolar, dá na 0, bom, 973. 1973, decolar 214, chame o controle, 120, deixa 9, vamos. 208, obrigado, boa noite. Com 1973, contato radar, subterrâneo 360, localizado em Leda. 360, boa Leda, obrigado. Base 73, submarcando nível 300. 300, restrito, base 73.